Delta 3, zona 7, zona 062, pushback, acionamento. Delta 3, zona 7, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, Delta 3, zona 7, zona. Pushback, acionamento, acionar MS. 6251, posição 5. Aguarde 6251. Aguarde lá. Então, 3171, poderia me dar um estimado de início de táxi? Tá pronto para o táxi, está 3171 com 228 a bordo, 4 horas e 10, alternado é convite. Táxi via pátio principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10, 16. Índia 1895, TAM 3, zona 7 horas. Totalizo, Oxalá? Afirmativa, assim que o TAM passar a sua cauda, autorizado o início do pushback. Tá bom, pode para iniciar então, 6251, obrigado. 6251, iniciou. Deixa. Salva 2731, bom dia. 2731, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero. Vento no 30 graus, meia dúzia nós. Alinha e decola 3171. Contato, sou Xenai 63, 6251, estamos com 168 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando no Galeão. Taxa direita via pátio, Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 10, 16, ou Xenai 6251. 295, muito obrigado, tenha uma boa semana, 6251. Obrigada. 43, controle no 208. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Tá 3, zona 71. 3, zona 71, contato radar, suba ao nível 320, saída da L1. 320, pode voar, pode fazer. 2000, autorizado voar Leda. Voando Leda agora, tá 3, zona 71, obrigado. bom dia, Oxalé 6251, parte espera pronta. Oxalé 6251, autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 619. A linha decola, 6251. Dois cinco um no decolos 48, controle no 208. 208, muito obrigado, boa semana, 6251. Yes. Salvador Departure, Ocean 6251, passing on 1000 turnaries, morning. É, 6251, made a contact on departure, Clave mantém level 360, Del Departure. I'm 360, Ocean 6251, NTSY Monty, my intersection. My direct to lead the intersection. Well, I lead now, thank you, sir, Ocean 6251. Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga. Ok, Salvador, tá bom, um teste de áudio. Sim, clareza 5. Certo. 31971, no passa 140, chame o centro em 1251, alterna 13395. 251-3395, bom dia. Dia. Alô, Salvador, Avianca, Alfa November Whisky, muito bom dia. Alfa November Whisky, bom dia, prossiga. Não, corrigindo, Oscar November Whisky. Oscar November Whisky, prossiga. Continuou, muito bom dia. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, finger número 5. Pátio 3 para o finger número 5, correto? Isso, positivo. Autorizado, informa o término do reboque Oscar November Whisky. Thank you. Olá. 33-195. 151-R133-195. Thank you, sir. Nice to meet you. Good morning. Comando Avianca Oscar Novo Luiz, que solicitando autorização para adentrar o pátio principal até o seguinte número 5. Autorizado, autorizado, Oscar Novo Luiz. Obrigado. Paulo, Salvador, Avianca, Oscar Novembro Whisky, comunicando o término de rebote. Gente, bom dia, Oscar Novembro Whisky. Bom dia, Paulo. Alfa-Romeo, bom dia, azul 2775, informação Golf. 775, bom dia, autorizada a chegada Mari. No ideal, desça para 3000, ajuste 1017. Mari, no ideal, 3000, 2775. Possibilidade de voar mostrona? Foi direto em TAP, da presente. TAP, 2775. Salvador, Tom, Mike, Alfa Bravo. Salvador, Tom, Mike, Alfa Bravo, na escuta. É Mike, Alfa Bravo, solo na escuta. Bom dia, a licitação de reboque aqui da posição 14 da remota para a posição número 6, patrimônio, por favor. Sam, Mike, Alfa. Bravo. Mike, Alfa, Bravo, ciente, remota 14 para a posição meia dúzia do pátio principal. Autorizado, informa o término do reboque. Ok, obrigado, ciente. navegador 25, bom dia, autorizado, chegada bom. Se desce, mantenha 4 mil pés, ajuste 1097. Azul 2775, desça para 2000, autorizado final ILS, X-Ray, pistão 90, informe localizador. Confirme para o 2775. Desça para 2000, autorizado final do ILS, X-Ray, pistão 90, informe localizador. 2000, autorizado localizador da 90, senhor, informe estabilizado, 2775. Presente pode voadora, senhor, azul 275. Foi na proa 055, sob vetor para sinal de LS, informe estabilizado. 055 do azul 275. Senhor. 2775, correção, foi na proa 060. 060, vai portar estabilizado 2775. Alô, Salvador, tá Mike Alfa Bravo, informa o tema do reboque, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Está estabilizado, Azul 2775. P2775, complete final ILS, chame a torre 1895. A torre acaba de formar chuva leve sobre o campo. Nessas condições, 1895, Azul 2775. Obrigado, bom dia. Bom dia. Chame 6225, forma chuva leve sobre o campo. 6225. Salvador, bom dia, Azul 2775, passou externo. Azul 2775, bom dia, continue a aproximação, informe baixado e travado. Vamos lá. E 775, já está visual com o campo? Ainda não, baixado e travado já, 2775. Gente, também não estou visual com o tráfego. Sete cinco, informe avistando. Visual com o campo, 2775. 2775, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 159. Livre pouso. Informação Hotel, 4230 para 1960, descida bom. 1865, autorizado, chegada bom, se desse mantenha 4000 pés, 1017, o ajuste. Para 4000, complete 17, ajuste, chegou 1865. Chanel 6225, desça para 2000, canceladas restrições em pelo. Farme localizador pistão 90. Ok, 2000, reporta localizador 907, ou 6285. Alfa, quilo para o Pátio 3. No Pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Posição prevista 4 Lima. 120 Alfa, senhora. Alfa, quilo, Pátio 3. Posição prevista 4 Lima. Atento aos sinalizadores. 2775, permaneça na minha frequência. Permanece na sua, senhora. 2775. Foi ILS 6225. Sete final, ILS X-Ray, chame a torre, 11895. 11895, obrigado, bom dia. Sim. Oi, bom dia, eu chamei a 6225, passando externo, na sua escuta baixa outra hora. 25, ciente, só me avistando, campo. 25. Desça para 2000, ajuste para 097. Com a Mi localizador, pista 90. O 6225 avistou 7280, pede. Ciente, 6225, pouso autorizado, vento 090 graus, 15 graus. Perisco, 25. Solo 3, 1, libera a direita, solo 1219. Direita 219, 25. 225, tá usando a escuta? Afirmativo. Havia chuva na final da 10? Não, sem chuva. Só a camada mesmo, né? Exato, só a camada. Tá, ok, obrigada. Boa noite, que a pista tá seca. Obrigado. Paulo, bom dia. Hoje é a 6225. Livrou na Cisco. 225, bom dia. Prossegue via Alfa Juliette 07 na parte principal. Opa, Alfa Juliette para posição 07. Obrigado.